Jesus comanda a humanidade. Jesus está vivo, soberanamente governando o planeta que ele criou por ordem do Deus total, conforme escrevemos na abertura do livro Jesus, lançado pela LBV, na cidade do Salvador, estado da Bahia. E esse é o grande brado do Apocalipse. É vital, portanto, que o Brasil ouça este alertamento, logo no primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse, que é o recado político do governo invisível do mundo. Jesus comanda a humanidade. Fonte. Livro. O Brasil e o Apocalipse, volume 1. Paiva Neto.